partir de agora, você passa a ouvir o programa Comunicando Vida, programa da Igreja Assembleia de Deus de Sumidouro, uma igreja com maturidade cristã, comunicando vida. Agora, trazendo para você o melhor da música evangélica, meditações, mensagens, oração, tudo para o seu crescimento espiritual. Clínica da Alma. Médico cirurgião, Jesus Cristo. Graduação, Filho de Deus. Sua experiência, infalível. Sua residência e consultório, em todas as partes. Sua especialidade, o impossível. Seu instrumento, o poder. Seu favor, a graça. Seu livro de receita, a Bíblia. Doenças que cura, todas. Preço do tratamento, a fé. Sua garantia absoluta. Sala de cirurgia, o altar. Seu hospital, a igreja. Sua dieta, jejum e oração. Seus exercícios, boas obras e frutos. Horários de consulta, 24 horas por dia. Faça ainda hoje a sua consulta com o Dr. Jesus Cristo. Com Ele, a vida tem sentido. Thank you.

Divulgue o projeto Comunicando Vida. Diga para os seus amigos, parentes, conhecidos que eles podem estar recebendo essas mensagens através dos CDs ou através da internet. Nosso telefone de contato 2531-1296. Vamos compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, a história de Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o de maneira agradável e gostosa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesses dias, muitos têm ouvido a música gospel, conhecida aqui como Zaqueu, ou como Faz um Milagre em Mim, que conta a história desse homem, Zaqueu. Por que esse homem deixou tudo o que tinha? Por que esse homem largou a sua vida? Por que esse homem largou a sua profissão? Por que esse homem renunciou às suas riquezas para andar ao lado de Jesus, para ser um discípulo de Jesus? A primeira coisa que eu quero dizer a respeito de Zaqueu é que ele ouviu falar de Jesus. O Senhor Jesus andava por aquelas terras fazendo milagres, restaurando a vista aos cegos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, anunciando a palavra de Deus como ninguém jamais havia anunciado. Ele tinha uma autoridade espiritual que ninguém tinha, mas ao mesmo tempo ele tinha uma doçura, ele tinha algo grande e majestoso que ninguém tinha. E Zaqueu ouviu falar de Jesus. E ele queria na vida dele tudo aquilo que aquelas pessoas haviam recebido. Ele precisava de paz no seu coração. Ele precisava de sossego. Ele precisava de amor. Ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, mas ele não precisava de prosperidade. Ele não precisava de riquezas. Ele precisava de paz. Ele precisava que o Senhor Jesus entrasse em sua vida e operasse ali um grande milagre, o milagre da salvação. Ele ouviu falar das maravilhas de Jesus. Ele ouviu falar que o Senhor Jesus curava. Ele ouviu falar que o Senhor Jesus restaurava. Mas ele também sabia que Jesus curava a alma ferida e abatida. Ele sabia que o Senhor Jesus restaurava aquele que já não tinha mais esperança de ter acesso à presença de Deus. Um homem como Zaqueu provavelmente não tinha amigos. Provavelmente, se entrasse no templo, seria recusado pelas demais pessoas, porque ele servia ao Império Romano como um cobrador de impostos. e era rejeitado por toda uma nação. Aquele homem, ele precisava encher o vazio do seu coração, e ali estava Jesus. Zaqueu então era um cobrador de impostos, rico, porém rejeitado e vazio. Mas ele não se conformou com a sua vida vazia, ele não se conformou com a sua solidão, ele não se conformou com o vazio da sua alma e foi em busca de alguém que podia trazer a solução aos seus problemas. E ele ouve falar que Jesus passaria por ali. Conta a história bíblica de que ele era de baixa estatura e ele não queria ser apenas mais um no meio da multidão. Ele queria ver Jesus de perto. E ele resolve subir naquela figueira brava para ver Jesus mais perto. Quando Zaqueu sobe aquela árvore, na verdade ele estava descendo. Ele estava descendo do seu orgulho. Ele estava descendo da sua vaidade. Ele estava descendo da sua posição de um homem próspero. Mas quando Jesus olha para cima e encontra Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar na sua casa. Zaqueu desce da árvore, mas sobe a presença de Deus. Zaqueu desce daquela árvore, mas ele entra na presença do Criador dos céus e da terra. Ele recebe o melhor convite da sua vida, convite para que o próprio Jesus entrasse na sua casa, para que o próprio Jesus entrasse na sua vida, para que o próprio Jesus fizesse o milagre que ele tanto desejava, que ele tanto sonhava, que ele tanto queria. Jesus vai ao encontro de Zaqueu. O convite de Jesus: desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Era um imperativo, era um convite que Zaqueu não poderia rejeitar, era um convite que Zaqueu não poderia deixar de lado. Ele precisava atender esse convite. E Zaqueu, então, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele não deu crédito às críticas, ele não deu crédito àquilo que ele teria que deixar para seguir Jesus, mas ele renuncia àquilo que sabia que seria o impedimento para estar na presença do Senhor. Ele renuncia àquilo que seria o impedimento para que ele tivesse intimidade com Cristo, e ele deixa tudo para seguir Jesus. E Jesus diz a ele: hoje entrou a salvação nessa casa. O Senhor Jesus também quer dizer para você, o Senhor Jesus também quer dizer para você: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu fazer um milagre em você, deixa eu trazer salvação à sua casa e à sua vida, deixa eu fazer um milagre em você. E esse convite você não pode recusar, mas você deve aceitar com toda a fé no seu coração. E com certeza você poderá cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Momento de oração, momento de elevar o nosso coração a Deus apresentar diante dele as nossas súplicas e entrar na presença do Altíssimo. Pai, entramos na tua presença nesse momento, diante de ti, todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, seja através da internet, seja através dos CDs, onde quer que hajam pessoas ligadas contigo orando nesse momento, eu sei que a tua presença, ela invade os corações e traz solução às almas feridas, às almas cansadas. Pai, eu não sei a dificuldade que essa pessoa está passando, mas tu conheces, ó Deus, cada coração, sabe o que cada um necessita. Visita, Pai, trazendo a paz, trazendo a alegria ao coração cansado, ao coração que não sabe mais, ó Deus, como alcançar a resposta. Mas tu és a verdade, Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso, traga paz a esse coração, traga a solução a esses problemas e toque nesse coração, trazendo um coração quebrantado, um coração que se rende a ti. Pai, é isso que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Visite a Assembleia de Deus de Sumidouro, 1 a 10 de junho, número 472, no centro. Quinta-feira, às 19h30, estudo bíblico. Domingo, às 8h30 da manhã, escola dominical. Às 19h, louvor e adoração a Deus. Visite na internet, comunicandovida.zip.net. Programa Comunicando Vida.